Akkorde. A peking. A engrenage. A forme. A máquina. Função. A engrenagem. A forma. A técnica. A máquina. A engrenagem. A forma. A técnica. Funciona. A engrenagem. A forma. A técnica. Funciona. A engrenagem. A forma. Funciona. A técnica. A engrenagem. A forma. Funciona. A técnica. A engrenagem. A fim de sair, vou por aí. Não sei de onde vim, nem pra onde vou. Só quero sair, vou por aí. Vou me perder, nem quero saber. Vou por aí. Não sou de ninguém, não sei de onde vim, nem pra onde vou. Vou por aí. Não sou de ninguém, de ninguém. Vou por aí.